batido rola sobre meu rosto. Sobre meu rosto. Nesse mundo de ilusões e de desgosto. E de desgosto. Na vida do crime só herdamos ilusões. Só sabe que eu tô elevado. E choro nos caixões. O que fazer para mudar? O que não tem mais solução? Não, vamos não. Lá, são poucos que servem, tem uma pá de pilatragem. No crime e no rap, pelo rap eu luto e sou verdadeiro. Não sou nenhuma puta, não me vendo por dinheiro. O crime eu respeito e não me envolvo. Não posso deixar pro meu pai esse desgosto. Não posso ter sofrido o que Jesus sofreu. É minha volta, vê só, vejo uma pá de judeu. Não vem falar de paz se sua atitude é de guerra. A prisão pede paz em meio às trevas. Muitos sonham em ver o meu mal. Pega a senha, vai pra fila, tá ali o final. Pagando de cara feio, coração melódico. Mano, povo, entre amor e o ódio. Entre amor e o ódio. E choro no cachorro. Será que o fim dos tempos, irmão, tá prestes a chegar? É tanta deselegância que não dá pra acreditar. Vejam só vocês mesmos que o mundo em que vivemos parece estar chegando ao fim, enfim. Só lamentos. Bombas nucleares na intenção da destruição. Enquanto o povo chora, implora por compaixão. Diz pra mim, quero ouvir, será que eu tô louco? Mas o que eu vejo é um ser humano se matando aos poucos. Veja a maldade nos olhos, semblante do inimigo. Que te elogia, te abraça e que disse seu amigo. Mas que fim está a fim apenas de atrasar. Basta crer pra você ver, a maldade está no ar. Eu vejo pais que matam os filhos por vingança. Tem filhos que até tramam a morte dos pais por herança. Menina é jogada em defesa da janela. E o mundo se comove com o caso Isabela. Batido rola sobre meu rosto. Sobre meu rosto. Nesse mundo de ilusões e de desgosto. E de desgosto. Na vida do crime só herdamos. Choro nos caixões. O que fazer para mudar? O que não tem mais solução? Não, não. Não mais no coração. De nadir. Prisão de rua, voar. O mundo é fascinante, uau, sedutor. Por outro lado é só desapontamento e dor. Carente de amor, sem paz, sem segurança e tolerância zero. Pais e mães que matam criança, é o fim da esperança. Só da justiça vai brilhar um dia. Não é pela ONU nem pela estrada da democracia. Paz não virá pela política na terra. Jesus vai voltar, vai cessar todas as guerras. Fome, a doença, a morte, o crime, a violência. Eu acredito, sinal, sinal da sua presença. O mundo jaz um poder do inimigo. A presidência, tal pai, tal filho e os ais. São consequências, viva, livre, filho. Tô aqui, tô firmona, louca. Sim, quem tem boca aí vai a Roma. Tem que orar com fé, seriedade. Pra ir além dessa vida, além dessas grades. Vejo mundão como uma empresa falida. E uma multidão sem expectativa de vida. Um olhar vazio, o coração amargo. Cada um tem a sua estaca de tortura. Eu vejo o mal dominar a guerra entre família. Mãe que não sabe amar quando não mata, humilha. Sem os pais, sem amor, sem lá, sem valor. Vejo o posterior, mais um menor e fator. Mais um futuro agressor, mais um marginal. Mais um na escola do crime, mais um no mundo irreal. Mas era só um resfriado, crime de pedofilia. Hoje é febre, é gripe forte, é pneumonia. Senhor, me faça forte, conheço o caminho da vida e os caminhos da morte. Eu tenho lado cristão, mas o outro é mundano. Eu vivo eterno conflito contristando o meu amo. O lado meu quer fama, quer dinheiro e tudo que é belo. E o outro diz que é pra eu manter o olho singelo. Singelo, dinheiro é um amo cruel, poder enganador. Um falso amigo, uma falsa felicidade, um falso amor. Jesus falou, tô aqui, sou guerreira do amanhã. Mente sã, não sou mais prisioneira. Nem de mim, nem do sistema, nem do medo, nem de nada. Nem do ódio, nem do amor, nem da dor, nem da mágoa. Viva, sou alvo sim da intriga da oposição. Eu sou amiga de Deus, inimiga do mundão. Eu sou mais feliz assim, de ilusão não me alimento. Não quero o que eu não posso ter, não corra atrás do vento. A lágrima de dor rola sobre meu rosto. Sobre meu rosto. Nesse mundo de ilusões e de desgosto. E de desgosto. Na vida do crime. crime, só herdamos ilusões. Só se apega, tanto elevado. E choro nos caixões. O que fazer para mudar? O que não tem mais solução? Não, ah, não. Não mais no coração. A lágrima de dor rola sobre meu rosto. Mundo de ilusões e de desgosto. A vida do crime só herdamos. Mais uma episódio, amor. A fusão. E de Nadir, rap ainda vive. Ainda pulsa. Visão de rua, do ar. Pega, troca,